os tráfegos e o preceder na decolagem efetuam no mesmo perfil. Ah, tá bem. Alô, Vitor, livre decolagem, dono 7, vento no 50 graus com 05 nós, Serra Nova, meu Vitor. Solo 03, à direita, solo 21, decimal 1, boa tarde. 121 na direita, 3190 graus. Número 69, Recife 3325, alterno 3395. 3325, 3395. 3190, boa tarde, está autorizado o saque. Alfa e Juliette, o portão é o 05. Alfa, Juliette, portão 05, tá 3190. Vamos. Patrulha, o Papa Romeu, Serra Nova, Bebido. Confirme? Papa Romeu, Serra Nova, Bebido, decola para cima. Serra Nova, Bebido, acione código 5407. Volta lá do 54. 5407, confia. Confere 5407, o transponder repago para Momo Nenim 300, confere? Afirmativo. Golf Lost, tráfego superado, desça para 4 mil pés, ajuste 1014, reporta para mudança de regra. 4104, 104, reportará para modificar. Juliette Yankee Kilo, tráfego superado, irá manter o 085 ou solicita o 105? 105, querido. Bem, sua para o 105. Certo. Um abraço, vale. O número 69, Recife 3325, alterno 3395. 69, não. Fox, livre decolagem, pista 10, vento no 50 graus com 05 nós. Estreando a passarela após o Learjet, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém, 2231. Patrulha 04, prossiga. Retomado da superintendência da PRS, Marcos, da BR-324, proa da outra parte para pouso em Salvador. Acionado 0127? Afirmo. Tem, foi rotatória, o Patrulha 04. Rotatória 04. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu November Fox, Dael, transição ótima. Romeu November Fox, contato radar, suba para o 430, saída Dael. 430, Dael Fox. O 4304 consegue o tipo de equipamento? 32231, livre decolagem, dono 0, vento no 50 graus com 05 nós. Livre decolagem, 2231. Liga controle para 304 na escuta. Confirma o tipo de equipamento? É um Bravo 407. Gente. Aquilo aqui de Controle 2231, decola 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Controle boa, passarei 2231, transfere. Portugal 021, descendo 2000 feet, descendente 1014, clear, final, report, establish, all localized. Clear, 2000 feet, descendente 1014, clear, final, landing, runway 10, we'll call you, Portugal 021, over. Portugal 91, Fox, way, Leda. Leda, da presente, Fox. Controle, passarei 2231, transfere, boa. Passarei 2231, contato, radar, botar 160, sai da Momo. 160, saí da MOBA 2231. Controle 1404. Papatango, Juliette, Antiquilo. Está agora 65 milhas de nordeste de Salvador, serviço radar terminado, mantenho 1905 e chame controle Aracaju, 1203. Está presente, senhorita, solicita retornar até Salvador, corredor 4. CR2, 0 milhas, confere. Afirmativo, mas é, da presente a gente já vai retornar, ok? 4304, torre 1895. 1895. Torre Salvador, patrulha 04. 04, se der reporte na curva final para pouso. Vai prosseguir parte militar? Afirmativo, reportará na final para pouso. Altímetro no 0, no 4, patrulha 04. 04. Boa tarde, é o Azul 2591, no 71, é quanto possível a autorização Vitória? Azul 2591, está autorizado Vitória. O nível é o 200, via Golf 677. A decolagem é da 10, saída da El, transição Coral. O controle 120 decimal 8, transponder 5430. Gente, autorizado 200, via Golf 677, está falando aí, desceu da El Coral. 1208, controle 5430, é o transponder para o Azul 2591. Olha para o Azul 2591, chame para o push acionamento. Vai ficar um pouquinho baixo, tem problema para a senhora ou não, senhorita? Negativo, autorizado ascensão 160 sem inscrições. Tem restrição direto ao MOBA, 2231. Botango Golf de Lógica, tráfego 12 horas, 1,6 milhas, rumo noroeste, cruzando 4 mil pés para 1,60, Alfa Tango 72. 7, de Lógica. Saído 2231, tráfego 3 horas, 1,5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 0,60 para 4 mil pés, em breve 110. Paciente do tráfego 2231. Evolution to the localized airport, Chicago 101. Good final, Tower 118.95, good land. 1895, Portugal 0 1 thank you. 1041, chegada bom, se mantém o 050. 0 1 0 1 4. Wait for runway 1 2 Portugal 0 1 13325. 3325, grato, boa noite, Paulo. Serra Novembro e Vitor, Centro Recife, 126, decimal 85. Ando gênio do Centro. Tango Golf, que lógico, confirme. Irá modificar o plano e irá pousar na pista no zero. Confirma para o controle. Vai modificar e ser autorizado para o andar rotatória. Quando modificado, 220 no 3, da presença desça para 1.500 pés, para o andar rotatória, força como diz o campo. Que lógico. Ajuste 1.0 no 4, Golf, que lógico. 1.0 no 4. Código superado para ser 223 zona. 3 zona 22, sente. O sul oeste para ser superado. Certo, gol sul oeste. Salvador, gol no 869. Prossiga, gol no 869. 869, aguardando a sua escuta autorização para Brasília. Ok, gol no 869, está autorizado Brasília, 360 nível, via peso Luna 7, decola da 10, saída Arbor, após Elefa, o controle 1208, transponder 5440. 360 aprovado, via peso Lu 197, saída Água, transição Elefa, controle 1208, transponder 5440, gol 1869. Correto, gol 1869, chame, puxa, acionamento. Chama na meta, obrigado. São 2509. 2509, tá, 3209. 2231, gerado destino. Gerato Barreiras, obrigado. Do 69 no 9, ali mantém, cabeceiro no 0. Ali mantém, 69 no 9. Afirmativo, cara. 2.895. 2.95, obrigado, cara. 2, boa tarde, Papa Tango, gol, Piquelo Oscar. Gol, Piquelo Oscar, altímetro no 0, no 4, tensiona pois 1.97. Firmo, senhor. Pós curta final, 1.7, gol, Piquelo Oscar. E na curta final. Well, 021 Alpha on the ground at 15, leaving by the right, call 121, decimal 1, good afternoon. 1-1, decimal 1, airport to go, 021 Alpha, will be over there. Veja instruções, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS, FRIP, está no 0, reporta no localizador. 2014, livre das instruções, autorizado FRIP, vai importar lote, gol 966. 1-1. Alpha Enter Lift Gate 1-1, airport to go 021 Alpha. Sem livre decolagem, pistão no 0, vento no 6, 0 graus com 08 nós. Livre decolagem, nós, 69 no 9. Redução 230 nós, número 4. Ok, eu tô na mínima e eu tô no ponto de mais. Thanks. Terceiro cruzou 7.000 para 4.500 e agora 56 milhas, por favor. Confirma para o controle. 6.000 cruzou 070 para 075 agora. Distante agora 55 milhas, por favor. Sim, estava dando Juliette Yankee Kilo, prosseguindo a descida para 1.800 pés, o ajuste no 0.4 via corredor forte. É, via corredor forte, descendo para 1.500 pés. Chaname 1143 para sequenciamento, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo da posição PELA? Cruzeiro descida para 3.000 pés, livre de restrições de altitude, o ajuste no 014. 2.44. Afirmo, 3.000 pés ajustado em 1.014, livre de restrições de altitude. Controle Salvador, boa noite. Azul 69 no 9, na Dael, cruza 1.000 pés. 69 no 9, contato radar, saída Dael, autorizado Ledo, subindo para o 340. Na Dael para 340, o 69 no 9. Controle Salvador, voo no 645, informação ótima. No 645, a senhora de identificação chega da Bonsa, desse mantém o 050. 050. Controle Salvador, confirma 6999, está autorizado direto, Leda? 09 que modulou para o controle? O 6919. Sim, autorizado direto, Leda. Direto, Leda, 6999. Azul 2591, está na posição 5 Lima? Chamativo, parte 3. Autorizado, o puxa acionamento, chame táxi. Vem, camarada. Falou, é o 1819. 18.95. 18.95, obrigado. Sanemão 43, agora sim, redução para 2109, desça para 2000 pés, autorizado LS e aporta quando estabilizado. Vai capturar o curso localizado do X-Ray da pista 10. Vou no 66, reporta passando marcador externo, controle checado, altímetro no 0, no 4. Vai passar no externo quando baixar, e 14. Meu pé é vivo da gestão da altitude, né? 3294. Agora tem posição de manter 230 mais. Pushback, acionamento, posição 62. Autorizado e chame para o táxi, 1869. Autorizado e posse táxi, 1869. Salvador é um azul 2591. Estamos com 24 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, ordenado por seguro para o táxi. Azul 2591, está autorizado o táxi em frente, via pátio, pátio 3 principal e Índia. Ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Centro autorizado, pátio Índia, no ponto de espera 1895, azul 2591. No baixar de gravado, 9-66. Meia livre pouso, pistão no zero, vento no meia, 0 graus com 08 nós. Livre pouso no zero, gol no 66. Com 3894 para sequenciamento, esquerda para o 025, limite ao localizador. Sequenciamento, esquerda 025, limite localizador da 3894. Se siga. Autorizado para o denotatório, Juliette Yankee Kilo. Reduz a velocidade para 2109. 2109, na 3104. 91, boa tarde, visual com tráfego, curta final no 0, um Boeing. Afirmativo. Boa tarde, Boeing 737 da Gol, na curta final 2591, após ali mantém cabeceiro no 0. Venta após a passagem, vai remarcar um zero, azul 2591. 20.8, transponder 5436. Reto, chame para o puxa acionamento, China 6201. 01, castigo no 8169, Delta 172, 3 horas, eu tenho na palma. Ok, gol no 869, táxi via 4 Índia, ponto espera da 101895, a torre. 4 Índia, ponto espera a torre. 1869. Eu vou ser. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, bom trabalho. Somente. Dois, São 3894, reação à navegação, Voiduna, vista para 2010, autorizado LS, reporta no Lock. Afirmativo, recebendo a Voiduna, reporta no localizador 3894. Oxanão 143, Torre Salvador, 18.95. 1966, táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Alfa, Juliette, para o 612, 1966. Boa noite, ponto espera pronto. 8269, mantém a posição. A nossa posição, 8269. Vamos sim, ordem de espera, bom dia. Sete. Cinco. Nós, voltímetro no 0, no 4. Decolo de 27, controle 20, decimal 8, bom voo, azul 2591. 208, grato boa. Boa tarde, Salvador Eltan 3894, estabilizado no ILS. Paritão 394, corpo passando marcador externo, controle checado, altímetro no 0, no 4. Boa tarde, 94. Controle de Salvador, boa tarde, o azul 2591, perfil Dael. Estou no avião, boa tarde, contato radar, saída da El Coral, autorizado 200, direto Coral. 200, direto Coral, azul 25 no avião. Plano 645, redução para 200 nós, vista para 3 no país sem restrições, o ajuste no 0 no 4. 200. 3-10-1014-1-647. 145, tráfego posição 11 horas, 15 milhas, cruzando 2.500 pés para 2.000 pés, Alfa 320 com 1509 de Guantanamo. 147. Juliette, antes que eu reporte com o visual com campo. Negativo. no zero, gol 869. Após ausência, me mantendo zero, 869. Autorizado, 6201, no portão 4, chame para o táxi. 5-2-2000, autorizado ele antes, no portão estabilizado. É para o gol 645? Filmo. 2000 em Samará. Solo 29, à direita, solo 21, décima 1. Boa noite, graças à coordenação. Obrigado, hein? Só no externo, baixado, travado, 3894. Tornando a aproximação, guardando pista livre, então, 3894. Guardando pista livre, 3894. 369, livre decolagem, a 10, vento 120 graus, com 8 nós. Decolagem, mais menor. Obrigado, Cunha. Oxaname 143, livre táxi, via Alfa Juliet. O portão é o número 7. Tem pouso autorizado, pistão no zero, vento 160 graus com 08 nós. Autorizado pouso na 10, tá 3894. 869, decolos 31, controle 120, decimal 8, então bom voo, boa noite. 08, obrigado, boa. O 350, via Uppers, voo 17 até o destino. A decolagem da 10, saída Fuca, transição Caju. O controle 120 décima 8, transponder 5445, azul 4206. Autorizado 5345, tá correto, azul 4206, chame para o posto de acionamento. Para o táxi da China 6201, 109 Box, 9LV, 330, alterna Guarulhos. E o China 6201, livre táxi, à direita, no ponto de espera da 10, 1895, a torre. Táxi da ponte de espera da 10, 6201, 1895, camará. Boa noite, muito feliz. Igualmente, boa viagem. Estabilizado, onde está? 945, ciente, torre 18.95. 18.95. Solo 33 à direita, na Fox, solo 21, decimal 1, boa noite. Fox, 218, boa noite. 21, 1. 21, 1. Torre, salva. Salvador, gol no 645, a 2 milhas e meia do externo, em box travado, boa noite. Está bonito, tá? Boa noite, está 3894, não posso. Está 3894, boa noite, está livre o táxi via Alfa. Chame na Juliette. Já no táxi via Alfa, chama a Juliette, está 3894. Resposta na curta final, o altímetro no 0, no 4. Como tráfego Boeing 737 já passando o marcador externo. E ajuste com o número 2 para pouso não no 7, Juliette Yankee Kilo. Tá, agora com a Juliette, tá 3894. Tá 3894, o cliente está livre o ingresso no pátio, portão 03. Pátio 03, tá 3894. Se você quer voar direto a Ira, ou a posição Eudes, aí já ajudaria a gente um pouquinho. 2591, por gentileza, com a Recife, em Unas. Poderia comparar a frequência com 2591 ou com a 133, decimal 25, primária, secundária, 13395. 3325, 3395, do azul 2591. Graças, uma boa tarde. Vamos para o 6201. 6201, está no ponto de espera da 10. Está autorizado agora alinhar e manter cabeceira 10. Mantendo 0, 10. Juliette Yankee Kilo, pouso autorizado, pista 17. Vento 160 graus com 08 nós. Solos 37, à direita na Fox, solo 21, decima 1, boa noite. 21, boa noite. Salvador, boa noite, 1645 da Gol. 645. Livre o táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa e Juliette para 02, 645. 01, livre decolagem dando 0, vento 150 graus com 08 nós. Livre decolagem do 0 aqui, né? 6201. 1869, Recife, 1288. 288, 1869, boa tarde, excelente, obrigado. Salve, Salvador, mano. Boa noite, o Azul 2712, para frente da Fatal, autorização lá na casa. 2712, autorizado Aracaju, nível 170, via Golf 677, decola da 10, saída Conde, controle 120.8, transponder 0260. Gente, autorizado nível 170, via Golf 677, da Conde, decola da 10, esquerda, transponder 0266, ponta do estado 2718. Correto, Azul 2712, chame para o posto de acionamento. Saída BL, autorizado Ledo, seguindo para o 360. Direto Ledo, sobe o 360, chame 6201. Frequência, boa noite, Pilu. Olha, o Oceana 6201, autorizaria para o de Dagel, Federação Comunista do Recife? Vai. É do fono direto da gente. Direto da Gelmes, 201. Azul 4206, se tiver chamamento, gate 10. Azul 4206, está autorizado, chama táxi. Autorizado, se tiver chamamento, chama táxi, 4206. Senema 201 no Recife, em 13325. 3325 ou 63201, boa noite. Bom. Graças pela coordenação, obrigado. Boa tarde. Está autorizado Guarulhos. O nível é o 320, via Pêsulo 10 até Taubaté. A decolagem é da 10, curva à direita, saída da EL, transição Mótiva, controle 120.8. E o transponder é o 5454. Então, Guarulhos autorizado, 320, Pêsulo 10 até Taubaté. Na 10, direita, da EL, Mótico, 1208, 5454, 3897. Correto, 3897, chame e puxa acionamento. Camarada, Azul 4206 para o táxi, Alterna, Serra Bravo, mais Costa, 030, Mídia Economia, 197, bordo. Ok, o Azul 4206, está autorizado o táxi. Pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, azul 4206. Via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1899, azul 4206. 4206, pode sair dando o cartão, tá? 4206, Linda, cola no zero, vento no 60 graus com meia dúzia nossa. Aline, cola no zero, azul, 4206. Prossiga. Salvador na escuta, prossiga. Dois zero meia, decolou 5-3, controle no 208. 208 com a 206, boa, obrigado. Salvador Control, good evening, Azul 4206. Azul 4206, good evening, Rita Contact to take off, climb and maintain flight level 350, book departure. Book departure 350, Azul 4206. Azul 40, correction, for 206, Salvador Control. Go ahead for 206. Fly direct Romeo Fox 018. Direct Romeo Fox 018, Azul 400, for 206. Autorizado, TAM 3897, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, TAM 3897. Salvador, muito boa noite, eu era Portugal 022. Portugal 022, ready to copy? I am ready to copy if you want. 206. It's clear to Lisbon, flight level 410, via Alter Zulu 10 until Natal, VOR, after accordance flight plan. A departure from runway 10, left turn, Puka, departure, Zipa transition. Departure frequency 120.8 and wait for transpond code. Jesus, here in Portugal 022, to Lima, Papa, Papa, Tango, Lisboa, flight level 410, up to Zulu 10 to Natal. Runway 10, after departure, left turn, Puka, Zipa, transition 120.8 and waiting for transpond. Obrigado. Baba, is it correct and report for push and start at Portugal 022? All reports are ready to push and start at Portugal 022, sobre ela. Baba. Xanã 6259, aguarde cópia Guarulhos, a saída da El Transição Mótica. 36259, cópia. Está autorizado destino Guarulhos, 360 nível, via El Pedulo 10 até Piraí, após direto Umbade.